Salvador, dá pra passar? Só pra te prossiga. Só mais um minuto pro táxi, só pra ajustar aqui. A subida e o equipamento. Sim, reporte novamente para o táxi. Mas... Alô, Xanema 310, tá pronto para o táxi com 46 a bordo, autonomia de 0410, alternando Maceió. Já reporte para ingresso no 7, Delta Papatiano. Papatiano. Meia, bom voo. Até o ponto de espera, lá 1986, o Xanema 310. Controle, boa noite, OTAN 3455, decola, perfil da Gol, Val Gomes. 3455, sobe o 360, serviço de vigilância. Vigilância. Solo 4071, puxa acionamento, posição número 9. Autorizado, Team Taxi, 4071. Reportará. Solo MJ6727 no 04 para o inspecionamento. Chame táxi 6727. Pesado de chamar em táxi 27. Tá, 3455 vai manter a proa 260 e desvio de informações. 0130 graus, 089, Oxanei 6310. Sente, a linha decola 6310. Controle, o TAN 3455. Prossiga. Desvio de formação 260 a proa. Sente, está livre. Salvador, boa noite, eu tô 3850. 3858, Fortaleza, nível 370, aguarde cópia, prevista PUCA, transição, corrigindo, prevista MOMO, transição Froti. MOMO, Froti, aguardando, 3850. M3 no zero, decolado agora, os 26, controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, Xené 63, 1-0, grato, bom trabalho. Salvador, Delta Papa Charlie, pronto para ingresso em direção à Honda. Ali mantendo no 7, Delta Papa Charlie. Mantendo no 7, Papa Charlie. O 6310, contato radar, sobe para o 350. Acendendo para o 350, 6310. 2h50, alternando Brasília. 592 e 50, Brasília, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, lá torre 1 no 8, decimal 6, bom voo, objeto 6727. 18-6, boa. Salvador 4071 para o táxi, 111 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia e o alternado é com fins. 1111 com fins 4 e 10, táxi via Juliette Alfa até a ponto de espera da 10, quando lá torre 1 no 8 decimal 6, bom voo. 18-6 torre, 110, ok? 110 a bordo, ciente. Oi, Salvador, objeto 6727, ponto de espera, pronto. Objeto 6727, autorizado a linha em decolar, pista 10, 130 graus, 10 mais. A linha decola 6727. Controle Salvador, mostra a ordem do linha. Confirme. Aguarde a tropa Tchar. Prodimar, intercepta a chegada, chame a descida. A Prodimar para a descida, Oscar Juliette. Entendido que está para a descida? Terça via a chegada Mari, eu acho que é Oscar Juliette. Você para o Oscar Juliette? Via. Ok, descendo aos 5 mil, Oscar Juliette. Tá 3455, chama centro Recife. A frequência 1288, alterna 1264. 288-264. Enter. Salvador, boa noite, azul 4071. Lima tem 10, azul 4071. Ciente. Autorizado a alinhar e manter. Golfe Kilo Oscar Salvador, identifique, mantenha 070. Tu está com proa de Aracaju? Afirmativo. Sente Golfe Kilo Oscar, mantenha 070 na proa de Aracaju, na minha escuta. Poderia autorizar a sessão para o 090, senhor? Autorizado, 090. A sessão 090, Golfe Kilo Oscar. Controle Salvador, boa noite, 6727, decolou na sua escuta. 6727, Webjet, saída Gole, não tem identificação de aeronave, verifique seu transponder. 5003, 6727. 0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 119, decimal 35, aciona 5013. Autorizado Fortaleza no 370, saída mão, transição, frota. Foxtrot, decolada 10, com a primeira curva à esquerda, Nâmcar Zulu 19. Controle 19935, aciona 5013, até 3858. Pronto, acionamento, 3858. Reportará pronto, pronto. Boa noite, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3662-370, nível autorizado para Natal, via Peso 10. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Zipar. Controle 119-35, aciona 5004. 370, FTZulu 10. 10 da esquerda, com curva à esquerda, petão, Pouca Zipar, 1935-5004. Confirmo 5004, transponder, deixando pronto para acionamento, o 3662. 62, obrigado. 2685, alterna 2545. 1285, alterna 2545, 6310, boa. Motores Salvador, é possível coordenar para o 6727 para o Sagaz? Não, senhor, tem várias aeronaves em aproximação pela aerovia chegando para Salvador. Mantenha a saída. Ah, mantém a saída 6727. Zero 71 na decolada agora, os 3, controle 19-35, como voo. 19-35, boa noite, obrigado. 40-71. Salvador Azul 4071, decolado, cruza 1500 na bola. Azul 4071, contato, radar, só demora 340, vigilância. Ao 340, Azul 4071. Papatear, informo, está mantendo posição devido à separação de tráfego. Não tem problema, senhor. Aguardar no nosso. Controle Salvador 6727. Com o 604, ação de identificação, desça para o 070, chegada a Mari. 17, 130 graus, 099. Passe, vai iniciar o Papatari com curva direita apanha, o segundo agora. Alterno 264. 288, 264, 6727, informa. Ruídos aí no fundo da transmissão, ok? 6727, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol 1604, informação Zulu. Gol 604, identifique, desça para o 070. Autorizado 070, gol 604. Informa que perdeu o contato com o centro Recife. Sente. Delta, Papa Charlie, decolado aos 36, controle 19, decimal 35, bom voo. 935, Delta, Papa Charlie. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Delta, Papa Charlie. Delta, Papa Charlie, sobe ao 040, vigilância radar. Delta, 040, vigilância. Autorizado, time táxi, 3662. Autorizado, confere. Positivo, chama táxi. Chama táxi, obrigado. 3654, identifique, desce e mantenha o 080. Chegada Mari, número 3. 080, Mari, da 3654. O senhor tem uma velocidade recomendada aí? 350. 3654. Salvador, boa noite, Alta 3152. 3152, boa noite, prossiga. Por gentileza, 330, Recife. Recife 330, aguarde cópia, prevista Puca Transição Aracaju. Puca Aracaju, na sua escuta, para cópia, outra 3152. Gol 604, desce para o 06200. Autorizando 060, agora 604. São 3654. Vitor Radar para sequenciamento. Voe e comprou a 040, seu limite ao localizador da pistola 0. Esquerda 054, limitado pelo localizador, da 3654. 040 é a proa. 040, 3654. O Oscar, Oscar Juliette mantém o 050. Vai ter um Seneca à sua direita. Vai cruzar 1000 pés abaixo. Ok, mantendo via Mari. Oscar Juliette. Delta Papa Charlie, mantém o 40-040. Vai observar um Bravo Eco 58 à sua esquerda. 1000 pés acima. Juliette vai nivelar no 040. Gol 604, redução para 2-1-0 nós. Gol no 604, 2-1-0 nós. 3654 da TAM, velocidade em 210. 210, 3654. Intenção RNAV da 1-0. Ciente. Azul 4071. Chama Centro Recife. 1288, alterna 1264. 288-264, 0-71, boa noite, obrigado. Boa noite. Papa Charlie, para livrar os tráfegos, você vai curvar à esquerda agora, vou com proa 220. Correção, 210. Ao estabilizar essa proa, você sobe uma centena. E aguarde para a tua conquista. Ativo da presente, proa 210, da Papa Charlie. Oscar, Oscar, Juliette, desce para 2000 pés, o ajuste no 0, no 4, mantenha a proa 040 para o localizador. Para 2. Para 2000, mantenha o 040 de proa. Oscar, Juliette. Solidão, Papa Charlie. Prossiga, senhor. Desculpa, foi entendido. Pode prosseguir na atenção para uma centena? Ao estabilizar na proa, autorizado, 100. Batizar na proa, 210, subindo para uma centena, só baixar. A próxima proa para a sua... Para a sua coordenação da navegação será direto conquista. Problema, só baixar. Oscar, Oscar, Juliette, agora à direita na proa 70, 070, reporte na final da pista 10 e LS sem glide. Direita 070, Oscar, Juliette. Voo 604, mantenha a proa 020 para o sequenciamento sobre vetor radar. O seu limite é o custo do localizador. Juliette, pode, pode ser a proa 360 para perder altitude? 360 de proa, está livre. Obrigado. Permanece o mesmo limite. Certo. 654 da TAM vai seguir o 737 da Gol, com essa posição de 1 hora em 14 milhas, livra 110 em descida para o 060. 3654. Você confirmar a velocidade do tráfego? A mesma da sua. 3654, mantendo 2109. Delta Papachalho, qual a proa ideal para a conquista da presente? Seria 255. Está livre direto conquista. Batido, Papatá. 604 da Gol, desce para 3000 pés, o ajuste no 014. Agora 604, 3000 pés, no 014. Autonomia de 3 horas e 50 até a Teresina. A Teresina, Juliette Alfa até o ponto de espera lá, torre 18-6, bom voo. Libertar-se a Juliette Alfa no ponto de espera 118-6, torre 3858. 767-48. 7-48, boa noite, Deus se mantém a nível 1-0 na chegada, Mari. 1-0 na Mari, 6748, pode voar, Itap? Não, ainda não. Ok, fica na guarda. Ok, 7, voe Itap e 110, sua restrição. Ok, descendo para o 110, na proa de Itap, 6748, obrigado. 604, vamos cruzar o localizador. Você vai ficar limitado agora por 1 minuto nessa proa. Perdeu contato, você vai curvar à direita para a duna com Mi 14 e completar a aproximação. 7, agora na proa 020, vai manter a proa 1 minuto após cruzar o localizador. 35, aciona 5017. Mantém o 040. 040, tá 3654. Manda 10, primeira curva à esquerda na Pucaracaju. 10935, controle 5097, outra 3152. Cotejamento correto, quando pronto para acionamento e pushback, chame 118, decimal 6. 7186. Tá de pouso em mais 5 minutos. Yeah, 604 da Gol, direita Duna. Direita Duna, agora 604. Da TAM, redução para 180. 180, tá 3.054. Oscar, Oscar, Juliette, chame tu, Rio 18, decimal meia dúzia, e fique atento ao deslocamento de cabeceira nos primeiros 90 metros. Beleza. 604 da Gol, desce para 2.000 pés, autorizada final e aí sem glide, reporte no lock. Reportará, descida autorizada, 2.000 pés, Gol 9604. 3.654 da TAM, com 180 nós, voe para o Serra Vita 3.68, final da Renato. Serra Vita 3.68, tá 3.654. Controle ao Papatango Golf Kilo Oscar, no seu através, na TAM 090, chamando através de Clan de 0090. Certo. Salvador, muito boa noite, aeroporto Xinhão 157, descendo em flight level 100 on Alpha Golf November. É Portugal 157, clear to intercept Bronze Arrival, descendo flight level 040, qual que é a identidade? Descendo flight level 040, clear for Bronze Arrival, identity aeroporto Xinhão 157. Oscar Juliette, trem baixo travado, final de 4.8 de milhas. Sente o visual com tráfego, aguarda só mais 25 dias para a pista liberada. Juliette. Vai atingir o 1-0-6748. Mantenha, tem um Seneca à sua direita, separado em 10 milhas, com deslocamento sudoeste no nível 100. 6748, atinge o mantém então, 1-0. Topo Pachad 737, sua posição de 11 horas em 8 milhas, 1000 pés acima. Paciente, só tá com ele no TTS. Esse é bom, hein? Decolou agora aos 50, chama controle em 19:35, bom voo. 935, boa noite. O táxi? Senhor, mais 2 minutos. Gente. 1858, saída Momo, sobe ao 370. Só 370, 3250. Possibilidade de voar Momo, dá presente? Momo, autorizado, sulou para 370. Vamos Momo, dá presente, só 370, 3250. Delta 3152. 3152 está aguardando o push, devido ao aeronave acompanha a sua retaguarda, tem? Ciente. 4. Complete final, chame torre e frequência.